tem gaúcho que vai pela estrada, topando qualquer parada pra honrar a tradição, contando a nossa história nos seus feitos de coragem, porque mais vale o exemplo que só palavras de saudade. Vai gente do Rio Grande, por toda parte da terra, não só pra falar de guerras, mas pra fazer o costado, tendo amigo a lo largo, se vai de trem ou carreta, levando a uva e o pelego, tendo a alma na roseta. Vai, Rio Grande, mostra pro tempo, no olhar da criança, que traz amor à cultura, ainda se tem esperança em feitos de bravura. Vai, Rio Grande, mostra pro tempo, no olhar da criança, que traz amor à cultura, ainda se tem esperança em feitos de bravura. Que vai pela estrada, topando qualquer parada, pra honrar a tradição, contando a nossa história nos seus feitos de coragem, porque mais vale o exemplo que só palavras de saudade. Vai gente do Rio Grande, por toda parte da terra, não só pra falar de guerras, mas pra fazer o costado, tendo amigo a lo largo, cê vai de trem ou carreta, levando a uva e o pelego, tendo a alma na roseta. Vai, Rio Grande, mostra pro tempo, no olhar da criança, que traz amor à cultura, ainda se tem esperança em feitos de bravura. Vai, Rio Grande, mostra pro tempo, no olhar da criança, que traz amor à cultura, ainda se tem esperança em feitos de bravura. Ainda se tem esperança em peitos de bravura. Este é o Momento Nobre no programa Encontro com os Serranos. O milagre de um abraço do estranho, que é irmão. Foi sentindo a dor do outro que o Brasil cedeu as mãos. O Rio Grande é do tamanho do Brasil. Os rios de lágrimas a transbordar. A dor no peito aperta o coração. Nossa terra deslizar de sentimentos, sentimentos de angústias e lamentos. Olhar, trabalho e sonhos levados na correnteza, a tragédia dá lugar a uma certeza. Só vê milagre quem tem Deus no coração. Lágrimas enxugadas com amor e doação. O milagre da esperança vem de jipe ou caminhão. Moto, barco, a cavalo, até de avião. O milagre de um abraço de um estranho que é irmão. Foi sentindo a dor do outro que o Brasil se deu as mãos. Não há o que me faça parar de amar a terra que eu nasci. Coragem e a garra de lutar, valores que aqui eu aprendi. Não há Grande para o Mundo, obra composta pelo Iguatemi e depois também composta por ele. O Rio Grande é do tamanho do Brasil. Breve intervalo e logo a sequência do programa. Até já, meus ouvintes. Atenção, tem segundaço no Super Natal Lojas Quero Quero. Prepare sua casa com tudo em construção, eletro, móveis e decoração em 10 vezes sem acréscimo. Cerâmicas classe A a partir de 18,90 metro quadrado. Samsung Galaxy A06 10 vezes de 74,90 sem acréscimo. Conjunto Box Queen 10 vezes de 249,90 sem acréscimo. Alerta de oferta de última hora. Sabão líquido ou amaciante 7 litros 54,90. É toda loja em 10 vezes sem acréscimo. No segundaço Lojas Quero Quero. Feliz Natal para você e toda a sua família. Que todos juntos festejem o nascimento de Jesus, rodeados de felicidade e harmonia. Boas festas! São os votos da Panet Soluções em Internet, Funerária Arese e do Agro, a todos os seus clientes e amigos. O câncer de próstata é um problema que atinge milhares de homens no mundo todo. Com Prostavita você se protege. Você fortalece o sistema cardiovascular, combate as células cancerígenas e melhora seu desempenho sexual. Mais saúde, mais disposição, mais confiança. Elimine o inchaço, a inflamação e evite infecções que comprometam a saúde da próstata. Não espere mais, cuide agora mesmo da sua saúde com Prostavita. Olá, eu sou a Tati aqui da Brasrede e estou aqui para te falar que além dos melhores planos de internet, a Brasrede pode te atender também com telefone fixo. Plano de telefone com portabilidade por R$24 mensais. E olha só, dá para fazer um plano combo junto com a internet. Chega de problema com a sua internet e com o telefone fixo. Vem pra Brasrede. Voltando à agradável companhia dos nossos fãs e amigos com o programa Encontro com os Serranos. Este bloco tem o apoio da Brasil Florestal, Terra Sol Toyota, Caxias do Sul e Bento Gonçalves e das lojas Quero Quero. A Cabanha Brasil Florestal, com sua sede em Itaiópolis, Santa Catarina, possui e produz ótimos animais da raça Angus, tanto pretos quanto vermelhos, premiadíssimos nas exposições. A Brasil Florestal disponibiliza touros e matrizes para quem desejar melhorar ainda mais o seu rebanho. Procure-a e faça grandes negócios. Informações pelos telefones 41-3382-2222 e os celulares 41-988-08-7534 ou 988-35-6150. Facebook Brasil Florestal Limitada. E bons negócios! Na Terra Sol Toyota Yaris Hatch XS 2024, com entrada de 67.290, mais 36 parcelas de R$ 900, mais residual de 40.342 no ciclo Toyota, com 5 anos de garantia. Consulte condições em terrasoltoyota.com.br. A paz no trânsito começa por você. Sabe uma loja que tem palavra? É a loja Quero Quero. Lá teu produto sai de graça se a entrega atrasar. Na Quero Quero, tu podes contar com tudo, da construção à decoração, para fazer obra do início ao fim ou renovar a casa inteira. E já são mais de 500 lojas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Todas te esperando. Lojas Quero Quero. Fazer parte da sua vida é tudo pra gente. De volta com o nosso encontro com os Serranos, tendo alegria de ter a sua sintonia, prezado ouvinte. Tantas emissoras no Brasil, e sempre é um orgulho estar aqui para trazer as novidades da nossa cultura e levar a bom termo esse nosso encontro de civismo e gauchismo. Hoje, oportunizando a que esse grupo de Nova Prata, liderado aí pelo Iguatemi e a patroa dele, a Julineia, que são grandes talentos e pesquisadores da nossa cultura, eles norteiam o projeto Herança e História em Canção, como já frisamos, mas isso aí eu repito porque sempre é oportuno as pessoas que podem ter ligado ao rádio agora para saberem que esses jovens ainda, casal jovem, e que estão aqui acompanhados do Emanuel, que é filho deles, que já está no bom caminho aí, já se manifestou aqui no programa e aprecia e participa desse projeto. Pergunto a ambos aqui, ao Iguatemi e a Julineia, as cidades que vocês já apresentaram esse projeto recentemente. Então, Julineia, a memória das nossas apresentações é muito bonita. Sim. Já tivemos a honra de estar nas cidades de Erechim, já estivemos na cidade de Ibiraiaras, Guaporé, Vespasiano Corrêa, Nova Roma do Sul, Teutônia, Campestre da Serra, Nova Prata, Montauri, Davi Canabarro, e estamos aí de portas abertas, loucos de vontade para estar na sua cidade levando esse projeto maravilhoso. E para fazer isso, vocês têm, obviamente, os contatos, então repasse-os aí, Iguatemi, por favor. Isso, nós temos o contato então no 54 99 89 5320 ou no 54 99 11 5381, e já te convido também a nos seguir nas redes sociais no arroba Herança e História em Canção em todas as plataformas, inclusive você pode acompanhar os nossos videoclipes com as canções aqui prestigiadas. Certo, quem integra hoje o grupo que apresenta esses projetos tão interessantes aí? Eu sei que vocês têm outros projetos também, paralelos a esse, mas esse do Herança, História e Canção, quem é, ou quem são, digo melhor, os colegas, os músicos que ombreiam esse projeto com vocês? O projeto começou há 4 anos, né, com 3 músicos apenas, né, e hoje a banda está composta por Paulo Vazata na guitarra, Israel Mujica, percussão e bateria, Juliano no baixo, temos o Pedro, violão, o Emanuel, voz e violão, eu faço vocal e violão, e temos na gaita também o Wagner e a Amanda também, que faz parte aí junto com a gente na gaita. Pois não, toda a turma ali de Nova Prata ou cidades próximas? Tudo espalhado, né? É. A música é, os músicos também é do Rio Grande. Sim, sim, né? Sim. Temos gente aí, o Vazata, que é de Erechim, sim. Temos muita a turma ali que é de Passo Fundo. Pois não. E nós de Nova Prata. Tá bem. Ah, o Pedro de Campestre, né? Certo. Se uma prefeitura de Santa Catarina, do Paraná, ou mesmo lá do Centro-Oeste ou do Norte do Brasil, quiser um espetáculo desses que vocês fazem, à tarde tem o workshop, tem a palestra que vocês fazem sobre a origem da tradição gaúcha, é mais ou menos nesse sentido que vocês fazem a palestra? É. Os pesquisadores que forjaram esse movimento cultural, é por aí? Isso, é uma palestra show, porque a gente procura encantar, né, os jovens para que eles se apaixonem pela cultura, né? Sim. Dá o pertencimento. Então é isso aí, de manhã uma palestra, à tarde outra palestra, conforme a necessidade da prefeitura. Pois não. E à noite o show aí para aberto ao público. Tá, mas sempre focando especificamente a história do Rio Grande do Sul ou do nosso movimento cultural? Ambos? A ambos, mas principalmente a história do Rio Grande do Sul. Sim. Desde o início da sua origem ali, né? E ainda como província? Isso, justamente lá atrás do, sim, índio mesmo, sim, né? Sim. E à tarde e pela manhã de uma forma bem pedagógica. Sim. Afinal, somos professores, né? Sim. Então, sim, bem lúdica, bem pedagógica para o aluno. Sim. E à noite, daí, bem entretenimento para as pessoas, né? Tá certo. Bom, já conversamos aqui o suficiente para que as pessoas pudessem entender o objetivo de vocês. Agora vamos rodar mais duas músicas aí, gravadas pelos eminentes colegas. Horizonte, depois Milonga, Abaixo do Mau Tempo. Vai lá, Ganso! Nas ruas de um porto não muito alegre, e que no entanto me traz encantos, e o pôr do sol me traduz em versos, de seguir livre muitos caminhos, arando terras, provando vinhos, de ter ideias de liberdade, de ver o amor em toda cidade. Nasci chorando moinhos de vento, subir no bonde e descer correndo, a boa funda de goiabeira, jogar bonita, pular fogueira. 64, 66, 68, o mau tempo talvez, ano 70 não deu pra ti, não deu pra ti. No encontro com os serranos.

Natal é o de casa, né? Junto com o Thomas, agradecendo o Thomas e a família dele, a dona Elisete, enfim, o seu Ari, que são pessoas maravilhosas, o Eduardo também. Então, aguarde aí que tem um projeto, um clipe novo saindo aí. Tá bem. Muito obrigado, senhoras e senhores. Agradeço pela sua audiência, agradeço as empresas que anunciam localmente e aquelas que são nossas parceiras diretas. Interbrasil, onde você encontra as melhores e mais modernas placas solares. Visitem o site interbrasil.com.br. Brasil Florestal, cabanha da melhor genética Angus de Santa Catarina. Lojas Quero Quero, há mais de 50 anos, fazer parte da sua vida é tudo pra gente. Banrisul, abra sua Banri Global Account, uma conta internacional multimoeda sem tarifa. Erva Mate Buena, fazendo o sabor de um povo. Facebook, Buena Erva Mate. Terra Sol Toyota, fone 54-29-92-9300. Bugio Tratores, repense sua produtividade. Opte por máquinas agrícolas Case. E Brasil MAD, a força da madeira brasileira plantada, construindo um mundo melhor. E até a próxima semana, quando deveremos estar com mais uma edição do nosso Encontro com Serranos. Um encontro de gauchismo, de civismo, de amor à pátria, de amor às nossas tradições. Até lá, gente boa do meu Rio Grande, do Brasil e do mundo. Baita abraço! Você acompanhou aqui programa Encontro com os Serranos. Mais música e informação. Assine o jornal Opinião. Toda sexta-feira sua família com boas leituras. Telefone 3751-1580 ou acesse Jornal Opinião no Facebook. É fácil, é útil, é Jornal Opinião. Atrofin é um produto natural, anti-inflamatório, antirreumático, que atua diretamente nas dores do corpo, elimina dores na coluna, ossos e juntas, combatendo artrite, artrose e osteoporose. Atrofin atua na circulação do sangue, prevenindo cãibras, formigamento e inchaço nas pernas. Com apenas uma cápsula ao dia, você já sentirá alívio imediato. Atrofin, você encontra em Encantado, é na Farmácia Ironi e Farmácia Central da Rede Associadas, em Mussum, na Farmácia Luca, em Relvado, Relva Farma, em Roca Salles, Farmácia Associadas, Farmácia Central, Vida e Saúde e Roca Farma, e em Doutor Ricardo, na Doctor Farma. Acompanhe na Rádio Encantado lindas e emocionantes histórias dos grupos de mulheres de Dr. Ricardo através do projeto Mulheres Ensinamentos de Vida. Histórias de amizade, solidariedade e muita alegria. Realização Grupo Encantado de Comunicação. Rádio Encantado, Rádio Onda e Jornal Opinião. Apoio Mioto Alimentos, o sabor que alimenta a sua família. Joalheria Ótica Cover, um brinde aos 54 anos. Sicredi. No Sicredi é mais do que crédito, é ter um parceiro para contar e te ajudar a realizar seus projetos. Feliz Natal! Que seja uma época acompanhada de bons sentimentos no coração ao lado da família e de todas as pessoas amadas que rodeiam a nossa vida. E que o novo ano traga muita felicidade e prosperidade a todos. São os votos da Administração Municipal de Relvado a todos os seus munícipes e amigos. Cooperação premiada do Sicredi. 2 milhões em prêmios na região. Participe dessa promoção. São 400 prêmios, sorte de quem coopera. Venha participar, você pode ganhar. Cooperação premiada do Sicredi, sorte de quem coopera. Cooperação premiada do Sicredi, sorte de quem coopera. Promoção Cooperação Premiada do Sicredi Região dos Vales. São 2 milhões de reais em prêmios na região. Faça seus negócios com o Sicredi e participe. Campanha autorizada pelo Ministério da Fazenda. Promoção válida para associados do Sicredi Região dos Vales. Cooperação Premiada do Sicredi, sorte de quem coopera. Doutor Fernando Langbender, membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Especialista em cirurgia do ombro e do cotovelo. Agende sua consulta hoje mesmo e dê o primeiro passo para uma vida com mais qualidade.

Sem crise eu aguento o tranco, de boa vai lá. Quem sou eu pra pedir pro seu coração se explicar? Tem a Deus que a gente não fala e não quer escutar. Se a sua vida for com ele, não aceita menos do que eu te dei. O que ele tem que eu não tenho, não sei. Mas eu tenho uma coisa, é vergonha na cara. Quer ver, me larga. Se a sua vida for com ela, não aceita menos do que eu te dei. O que ela tem que eu não tenho, não sei. Você falava te amo e eu acreditava. For com ela, só me avisa pra eu cancelar nossos planos e parar de sonhar com os nossos meninos brincando. Imagina a bagunça que a gente faria na casa dos sonhos. Se a sua vida for com ele, sem crise eu aguento o tranco, de boa vai lá. Será? Quem sou eu pra pedir pro seu coração se explicar? Tem a Deus que a gente não fala e não quer escutar. Se a sua vida for com ela, não aceita menos do que eu te dei. O que ela tem que eu não tenho, não sei. Mas eu tenho uma coisa, vergonha na cara. Quer ver, me larga. Se a sua vida for com ele, não aceita menos do que eu te dei. O que ele tem que eu não tenho, não sei. Falava te amo e eu acreditava. Amava nada. Se a sua vida for com ele, se a sua vida for com ele, se falava te amo e eu acreditava. Yeah. Amava nada. E Natal, Rádio Encantado. Já perdi as contas, quantas vezes falei não. É que não resistia a você, meu coração. Eu sempre caio na sua, é forte a tentação. Eu sempre caio na sua, é forte a tentação. Oh, delícia, assim você acaba com a minha vida. Você vai e volta e faz gostoso. De novo, não vejo saída. Oh, delícia, assim você acaba com a minha vida. Você vai e volta e faz gostoso. Chega de mansinha e vai tirando minha roupa. Não me deixa falar e vai beijando minha boca. Eu sempre caio na sua, é forte a tentação. Eu sempre caio na sua, é forte a tentação. Oh, delícia, assim você acaba com a minha vida. Você vai e volta e faz gostoso. De novo, não vejo saída. Oh, delícia, assim você acaba com a minha vida. Você vai e volta e faz gostoso. Quero te encontrar, quero saber onde você está. Chegar mais perto, vai. Quero te encontrar, quero saber onde você está. Chegar mais perto, vai. Quero te ouvir falar.